Azul 4207 na escuta. Azul 4207 na escuta. Na escuta, prossiga 4207. Por gentileza, estimado para o início do pushback saneamento. Mais 3 minutos. Ciente. Papa Romeu Golf Bravo Índia, desço para 2000 pés sem restrições. De altitude, altímetro 102. Autorizado sinal ILS X-ray, forte estabilizado. Vivo 5220, Sérgio Gavistal, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 grau, 08 nós. Vento pouso, 5-2-0. Pouso do Escazulu, confirme o seu destino. A rotatória do CIA até o Oscar dos dois, fala visão com a aeronave. Na companhia, liberado o setor aqui. Sério, Matheus, faz do leite, azul 4360. Sol Salvador, azul 4207, pushback acionamento, portão 01. Autorizado, chama táxi, azul 4207. Ciente, autorizado, 4207. Charlie Fox, desce para o nível 050. Desce para 050, Serra Charlie Fox. Controle, o ataque está no voo. Prossiga para o controle. É, o ataque está no voo. Está na próxima rotatória, fez algum campo. É, chame em torno 8 decimal meia, o hotel, o ascador. Ok, para o controle. No lucro de aproximação, reforço 4 milhas da pista do 7. Cara, a intenção é prosseguir para um toque remete no pátio 3 e após esse aeroporto. O controle Salvador não copia plano a fio, conforme o ATAE. Vivo 20 no solo 42, vive pista pela direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Vive pela direita, chamando o solo 209, 5220. destino é Salvador, confirma. Salvador, o trip 5220 livrou a pista, taxiway Alpha. O trip 5220, taxiway Alpha, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alpha, quilo, pátio 3, 5220. Solo Salvador, voo no 270, confirme a saída prevista para Guarulhos, por gentileza. No 270, informação em curso novembro, já tem o plano, Guarulhos 360, copia? Copia, informação novembro, ciente. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após posição Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa, quando intercepta Upper Zulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5422 no transponder. Autorizado para Guarulhos 360, decola da pista 1-0 após decolar de curva direita, Arbor, após Elefa. De acordo com a rota do plano, 199.35.5422, gol 1270. Só confirmando após Arbor, Elefa, ok? Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Após Arbor, Elefa, gol 1270. Protegimento correto, confirma o portão. 4, gol 1, 2, 7, 0. Ciente, portão 04, chama pronto para o pushback saneamento, ajuste 1, 0, 1, 2. 3895, portão 3 para pushback saneamento. Portão 3895, na minha escuta, por gentileza, aguarde. Temos o Embraer da Azul para ingresso no portão 01, assim que o tráfego retaguarda iniciar o táxi, ok? Ok, assim que o Azul iniciar, então, o 3295 sairá. 245, prossegue com essa visual 085, Lima, Kilo Zulu. Produto na média 3 horas e 15, alterna Campinas. Ciente, o Azul 4207, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera Torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Ciente, autorizado táxi Indy Alpha, ponto de espera pista no 0, ajuste 1-0, 1-2, Torre 186, o 4207, boa tarde. Boa tarde. Salve Salvador, bom dia, tá 3191. São 3191, bom dia, informação em curso November, Galeão 380, minuto em cópia, por gentileza, prepare a da Eulia da Bridge, aguardando. Aguardando, 3191. Tráfego ainda, informe Interlagos. Bravo Índia, livre pouso, pistão na 0, vento 100 graus, 169. Livre pouso na 10, pouso, bravo. Confirmando o hotel Oscar Zulu, reporte no sol no pátio 3, somente confirmando que para decolagem terá que realizar uma notificação. Apenas um pouco arremete aqui, senhora, por 30 segundos no pátio, se possível, e prosseguir para o aeroporto, que fez a notificação para o aeroporto. Ponto espera, pistão 0, azul 4207. Entendido o pátio da Bata, um minuto em cópia, por gentileza, aguardando o Vitor Bravo Mike. A permitida seria somente na pista, mas a partir do momento que libera a pista, o senhor, isso configura um pouso. Então, no caso, o senhor no pátio agora teria que fazer outra notificação para a decolagem. Sete, forme na curva base. Na curva base, tá lá, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9.35 e aciona 5-4-1-3 no transponder. 3191, autorizado Galeão, nível 380. Saída da El, Leda, direto Bridge para interceptar o Peso Lu 1-0. com a primeira curva direita após a decolagem. 119-35-54-13, transponda. Cortejamento correto, portão 612, chama pronto, pushback, saneamento, TAM 3191. Camará, obrigado. Azul 4207, autorizado, decolagem, pista 10, vento 1000 graus, 14 nós. Seja autorizado, decolagem no 0, azul 4207. O Papatamo Vitor, Bravo Mike, pronto, cópia. Bebex aceitando contato radar 30 milhas, norte, nordeste, Salvador. Prossiga pelo setor norte, evitando a área de Camaçari. Prossiga a rotatória de si, mas Bebex aceitando. Direita via corredor Axé. O controle em 119.35, a torre em 118.62 e aciona 5177 no transponder. 895, confirma os dados? 3:40, 167, alternando galeão. Gente, táxi à direita, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre, em 1 no 8 decimal 612, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Grato, direita, ponto de espera 2612. Vitor Bravo, Mike na escuta. Azul 4207, decolada 50, chame controle, frequência 119.35. Obrigado, bom dia, Azul 4207. Confirmando após decolagem, curva direita para ingressar num corredor Axé, ok? O nome pés até a liberação do controle para o 085, para a vitória da conquista. Confirmando, pátio da Bate, o PLB? Sertane Fox, na curva base, 407. Sertane Fox, informe aproximação final visual com a pista. Sertane Fox. Passará a final, tchau. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, passa 23007. Bom dia, Azul 4207, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, autorizado direto Leda após Weybridge. Subindo ao 380, proa de Leda, Leda Bridge, Azul 4207. Salvador, boa tarde, Web 6740, sente das condições. Boa tarde, WebJet 6740, contato radar, desce para o nível 050, autorizado chegada a Mari. 050, autorizado a Mari, pode voar ITAP? Autorizado ITAP, 6740. ITAP na proa, descida 50, perdeu contato com o centro, 6740, obrigado. Controle Salvador, Papai Romeu, Serra Célio, Fox na final no 7, baixado lá do seu... Capalito. Gente, Serra Charlie Fox, chame turno 8 desse mal meio, bom ponto. 386, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Papai Romeu, Serra Charlie Fox. Papai Romeu, Serra Charlie Fox, primeira aproximação, reporte 4 milhas da pista 7. Papai lá, Serra Charlie Fox. Dois, nove, cinco, pronto. 3895, autorizado decolar, pista 10, vento 100 graus, 1, 2, 9. Alinho decola 3895. Torre, Salvador, Serra, Telefox, está a 4 milhas da cabeceira da 7. Romeu, Serra, Telefox, autorizado pouso pista 10, correção pista 17, vento 100 graus, 119. Este pouso autorizado, pista 17, Serra, Telefox. Fênix 60, sua identificação, confirma. Batango, Vitor Bravo, Mike autorizado, táxi, chame para ingresso na pista no 7. Irá efetuar o procedimento previsto ali na Sexway, pista 90, altímetro 90 no 2. Tem condição de voar na proa de TAP? Projetar para a chegada a mais, o Fênix 60. Fênix 60, forma para a descida, Fênix 60. Vamos lá para descida. Mantém a posição, Papatango Vitor Bravo Mike. Mantém o Vitor Bravo Mike. Romeu Sierra Charlie Fox, no solo ao 55. Informe, pátio. 55 para o Rádio. Papa Romeu Sierra Charlie Fox, autorizado Black Track, ingresso no pátio 5, pode ligar na frequência. Dois mil pés sem restrições de altitude em ITAP. Utilizado sinal ILS, que foi informe estabilizando. 2000 livre da restrição em ITAP, qual que é o ajuste? Desculpa. Pula 0, 1012 e chama estabilizado no X-Ray da 10, 6740. Azul 4207, chega agora centro Recife, é 125, décima 1, até 3325, tá bom? 25, décima 1, 33, décima 25, azul 4207, bom dia. Alinhar e decolar, pista 17, vento 130 graus, 139. Alinhar e decolar imediatamente, azul 4 Bravo, pista 17. Salvador, 3895, cruza 2400. Então, 38 vai ser com a top radar na decolagem, suba para o nível 340, autorizado direto Leda após eu. Direto Leda após eu, suba 38 Zulu, só confirmando para o seu aeroporto. Tenente, autorizado para o seu aeroporto, Serra Novembro, Serra Novembro. Decolagem comprou a norte em coordenação com a torre. 500 pés de altitude. A torre opera em 118 decimal meia dúzia. O controle em 119 decimal 35. E o transponder 0110. Decimal 35. 1-1-9-9-3-5. Puta bravo, Mike. Grato, não atrasado. Gente, livre acionamento e para decolagem, chame a torre 1 no noite, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 2, bom voo. Controle, errado. Puta bravo, Mike. Acionar, repasse para o táxi. Mike, manter o meu peso no corredor certo. Plante, é Mike. Controle Salvador, Papa Romeu, 9 BX e Tango. Fica 9 BX e Tango. 9 BX e Tango, do través do na vertical de Camaçari, no momento, senhora. Vai com proa de Interlagos, mantém o sobrevoo durante 2 minutos. Após ensino final Salvador. Gente, November Tango, reporte na rotatória. Reportará rotatória, Tango. Filho ciente, a intenção é decolagem já a partir do pátio da base com proa norte, nordeste? Gente, só um instantinho em cópia, por gentileza. Para o contrato? O 560 vai realizar um 50 de esquerda devido à formação. Autorizado, Fênix 60. Tente autorizado pouso, vento 100 graus, aeronave nós. Autorizado decolagem, correção, vento 100 graus, aeronave nós. Ok, está iniciando o atraso do voo. Tango, voo direto rotatória. Está presente, senhora? O VDS Tango vai manter o sobrevoo Interlagos? Já está com o plano de Interlagos. Mike, já tinha o meu autorizado, voo local Salvador, Salvador, Simões Filho, a 500 pés, decola dona 7, com proa norte, coordenando com a torre. Controle plano 1 no 9.35, torre 1 no 9.62, adicione no transponder 0115, Mike Gillette Romeu. Alô, eu tenho acho que eu vou. Mike Gillette Romeu, pressionamento e táxi chame torre em 1 no 9.62. Alfa, ingressa no corredor Interlagos, reporte na rotatória. Está ingressando no corredor Interlagos, reportará a rotatória em que não lembra, Alfa. Estabilizado, 40 Web. Web 6740, complete aproximação, estimatura na frequência 18 decimal 6. Web. Torre Salvador, boa tarde, Web 6740, estabilizado no X-Ray Visual. Web 6740, custa aproximação, reporte no calor externo, gente pôs baixado e travado. 40. Salvador, voo 1270 para posicionamento no box 4. Confirma o tanque. Voo 1270 para posicionamento no box 4. Voo 270, livre acionamento para táxi. Apartarei para táxi, voo 1270. E o TAN 3191 também está pronto para o posicionamento. TAN 3191, livre acionamento para táxi. Autorizado, chamada para táxi, TAN 3191. Solo Salvador, muito boa tarde, 35490, informação novembro, solicitar o repetitivo para a Petrolina. Primeiro, né? 5490 para Petrolina. Sim, 5490, informação lógica, ajuste no 0 no 2, aguarde um minuto para cópia. Agora realizando pouso em ele ponto situado no local. Gente, muito obrigado. É, baixou e travou e já cruzou externo, 6740. VZ 6740, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 089. Pouso autorizado na ONU 0, Web 6740. Gente. Trip 5490, pronto para cópia? Prossiga. Trip 5490, autorizado para Petrolina, nível de voo 200, decola no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após Cogbo, direto Petrolina, controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-9-6-12, acione no transponder 5442, trip 5490. Autorizado Petrolina, nível 200, decola abertamente, curva à direita, crescida Momo, Cogbo, após Petrolina, controle 1935, torre 1860, acione 5442, trip 5490. Trip 5490, negativo, Momo, Cogbo, DCT, decola 10, primeira curva à esquerda. Gente, Momo, Cogbo, primeira curva à esquerda, 5490. Confirmando, Momo, Cogbo, Kilo, Osha, Golf, Bravo e Uniforme, após Cogbo, DCT. Momo, Cogbo, após DCT, 5490. Contagiamento correto, após para o pushback, acionamento, Trip 5490, confirme o pátio. Pátio 3. Gente, chame pronto para pushback e acionamento. Gente. Decolagem de Pro Norte, marca direto mesmo. Salvador, gol no 270 para o táxi, com 0348, seu economia 142, aborda o Fernando de Leão. 142, Galeão 0348, confirma? Afirmo. Gol 270, autorizado táxi para ponto de espera da 1-0 via India Alpha, ponto de espera chama torre 1-1-62, acione correção ajuste 1-0-1-2, gol 270. India Alpha no ponto de espera, 118-6, 1-0-1-2, gol 270. Bravo, Mike, informe chamado para o pouso. Vitor Bravo, Mike Form, estimado para pouso. Bravo, 1935, grato, terra regresso. Controle é o papapá, Mike Direct, meu decolado da 97 para norte. O 2 para autorização de tráfego para Fortaleza no 3-0, 9-9-1. Total 9911, pronto para cópia? Ah, virou, pronto. Total 9911, autorizado para Fortaleza, nível de voo 310. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Momo, transição Froti. Controle operando em 1-1-9-35. Torre 1-1-8-62, acione um transponder 5435, total 9911. Então, autorizado Fortaleza no 310, decola pela 1-0. Na primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Frutti. 5435 no transponder 1-1-9-35, controle 1-1-8-6, torre. Confirmando, tá 991, saída Momo, transição Frutti, após conforme rota. Momo, Frutti, após conforme rota, o total 9911, muito obrigado. Só no Fortaleza, só no Guarulhos, eita, só no Salvador, Webjet 6740. É o Jet 6740, autorizado Alfa, chamante Juliette. Alfa e Juliette, chamarás 5740. Total 991, o contingente foi correto, chamou para o pushback acionamento. 216 a bordo, 3 horas e 20, alternando Campinas. Índia November Alfa.